podem me prender, podem me bater, podem até deixar de ser. Essa música é dedicada para todos os moradores de favelas e periferias do Brasil e do mundo. Unidos, somos fortes. Mas a nossa voz, o mundo não vai ecoar. Se o povo está com medo, o inimigo não vai segurar. Mas a nossa voz, o mundo não vai ecoar. Se o povo está com medo, Evoludo chega bem no sapatinho, no programa de TV ele fala, vem de mansinho, é carismático, intelectual, fala várias línguas e no jornal destaque social, é influente, amigo do governador e da favela, inimigo especulador. Ele chega no sapato, vai ganhando espaço, se a vida encareceu ele propõe a compra do seu barraco, transforma o negócio em prédio, hotel e toda a sua história na favela vai pro Beleléu. Aí favela, vamos se unir, juntos somos fortes. Mas a nossa voz, o mundo não vai ecoar. Se o povo está com medo, o inimigo não vai segurar. Mas a nossa voz, o mundo não vai ecoar. Se o povo está com medo, o inimigo não vai segurar. Mirei a zona sul, lá na Barra da Tijuca. Cai na Vila Autódromo, a luta continua. Juntos somos fortes, não podemos fragmentar. Caso contrário, o inimigo vai atropelar. Vejo todo dia repressão, covardia. Uma praça centenária na Providência, mas quem diria, foi destruída e tá sangrando a ferida. Só quem sente a dor é quem está lá no dia a dia. O inimigo chega manso, bem no sapatinho, e pela mídia enganou geral direitinho. E o que nos resta, compadre, agora é lutar para a nossa história nas favelas não desmoronar. Mas a nossa voz, o mundo não vai errar.